Um português tinha uma vaca e outro tinha um boi. Português tinha uma vaca e outro tinha um boi. O que tinha um boi chegou perto do cara que tinha, do português que tinha a vaca, disse: "Naca, olha, sabes tu, eu tenho este boi, mas o meu boi parece até viado. Parece um boi viado. Fica sentado o dia inteiro, não faz nada." O outro disse: "Esta vaca também, olha, então vamos cruzar, vamos cruzar e a produção nós dividimos, está bem?" Ele disse: "Está bem, sim, está bem." Cruzaram, nasceu um bezerro. O dono do boi chegou lá e disse: "Naca, sabes tu que o bezerro é meu, é?" "É sim, porque a tua vaca assim, o meu boi, nada fazia." Ele disse: "Não, senhor, o bezerro é meu. É o bezerro é meu, porque o teu boi se é minha vaca." Ficaram naquela discussão. Vamos para o distrito. Entraram no distrito, o delegado estava lá, o português entrou, disse: "Na cá, senhor doutor, olha, o senhor é uma vaca, eu sou um boi. Trepa no senhor, nasce um bezerro de quem é? De ele é da puta que te pariu." Aí o português virou para o outro e disse: "Olha, não é meu nem teu, é da minha mãe."